Nesta apresentação, enquadrada no evento Inner City, realizada em 17 de abril de 2009, Álvaro Domingues, geógrafo, docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, apresenta alguns dos fatores que podem ter levado a cidade do Porto e a região norte para uma situação de declínio, nomeadamente a situação de dupla periferia, mas aponta também alguns setores que estão a revelar algum dinamismo, como o caso do setor da saúde, e que podem representar oportunidades de desenvolvimento para a região. Ok, muito obrigado. Agradeço desde logo a esta grande equipe que são os Inner City. Jogo em casa e, portanto, posso passar já para aquilo que tenho para dizer. O tema, eu procurei aproximar-me do tema investimento, não sendo economista, portanto, não quero dizer nenhum disparate. Procurei aproximar-me pelo tema, dando-lhe uma leitura muito do Porto e da área metropolitana, indo repescar um trabalho que fiz em tempos, e que por acaso foi a minha tese de doutoramento. Era sobre os serviços às empresas, e estávamos no final da década de 80 e no início da década de 90, o setor estava em grande expansão cá no Porto, e era um tempo de grandes esperanças, quer dizer, finalmente a cidade começava a ser conotada com o setor moderno dos serviços. Há bocado foi falado o caso da zona da Boa Vista, não é? Por acaso, para mim, não é a avenida, é a zona da Boa Vista. Um dos meus inquéritos era uma pistola. Tinha um ponto no Palácio de Cristal, onde estava o edifício daquela companhia de seguros, tinha outro ponto na Fonte da Moura e outro ponto, algures, na Rua da Boa Vista. Portanto, isto fazia um triângulo e era mais ou menos por aqui que eu me mexia quando ia fazer os inquéritos, por causa dos setores ditos de emergentes de então. Desde logo a informática, mas muitos serviços financeiros, que tanto tão depressa apareceram no Porto como desapareceram a seguir, muito explicado pela liberalização do sistema financeiro, depois a internacionalização e toda essa cavalgada que aconteceu de concentração e internacionalização do setor. E então, o que é que eu quero dizer sobre isto? Nós hoje temos dúvidas, e bastante fundamentadas, sobre como é que vamos sair deste clima bastante cinzento e de indicadores económicos muito, muito débeis ao nível nacional, mas desde logo, sobretudo ao nível regional. E como não se vê na área metropolitana, não se vêem sinais claros do que possa ser essa retoma e quais serão os setores motores dessa retoma, aquilo que eu me propunha fazer aqui era exatamente revisitar as questões que estudei há uns anos sobre os serviços às empresas. E depois tentar ver se conseguia perspectivar alguma coisa sobre o assunto, lendo alguns sinais daquilo que se passa hoje. A primeira questão que se me pôs na altura era uma associação entre duas situações que podem ser ditas da seguinte forma: o Porto teve um processo de terceirização tardio, muito tardio, se nós compararmos com a evolução do perfil económico nacional e muito mais se compararmos com o perfil de evolução europeu, e teve um processo de terceirização truncada, isto é, aquilo que é suposto ser a dinâmica dos vários setores dos serviços, uma vez que o setor terciário, como sabem, é uma coisa tão diversa que vai desde o pequeno comércio dito tradicional até aos serviços financeiros, da logística à publicidade, do software até aos serviços pessoais de médicos, por exemplo, ou de arquitetos. É de facto um saco sem fundo, é um setor que se define por tudo aquilo que não é indústria e agricultura e, portanto, é um não setor, é um somatório de coisas. Mas é suposto, por questões que não vale a pena agora explicar nem há tempo, que o arranque de um processo de terciarização se faz, enfim, de forma mais ou menos equilibrada e os setores vão puxando uns pelos outros. No Porto não aconteceu assim, desde logo por duas razões que me parecem óbvias. A primeira tem que ver com esta ideia, que é verdade, que nós vivemos aqui numa situação de dupla periferia. Fazemos parte de um país que é periférico em relação à União Europeia, em relação à Península Ibérica, e estamos num aglomerado urbano que é periférico no seu país, porque o país é macrocéfalo, já não é de hoje, é há muito tempo, e portanto é uma doença que não se cura com muita facilidade. O facto do país ser macrocéfalo e do Estado, do governo, da administração estar excessivamente concentrado em Lisboa, faz com que não exista cá no Porto um setor público direcional no setor da administração pública. A gente vai a Lisboa, conta tudo o que é governo, ministérios, Estado e todos os serviços que gravitam em torno dessa. É uma constelação, não é, Teresa Lago? É uma constelação muito grande, é muita matéria cósmica que de facto não existe aqui. E depois, como este país não está regionalizado, Também dificilmente se compreende o que possa ser a face pública do Estado a nível regional na sua suposta capital regional, que seria o Porto. Portanto, esta é uma questão, desde logo, que é muito importante para se perceber que, quando falamos da base económica das metrópoles, convém escavar um bocadinho mais para ver o que é que se passa. Essa dupla periferia também não se explica só por isto. Como o setor dos serviços não está dependente apenas do Estado, obviamente, está dependente do consumo final, daquilo que nós gastamos todos os dias, desde os serviços médicos até ao café, e está dependente do consumo intermédio, daquilo que as empresas consomem em termos de logística, de serviços, dos tais serviços às empresas, passa-se que o tecido industrial dito do Norte não é um tecido industrial particularmente interessante do ponto de vista da procura dos serviços. É um tecido industrial, como se sabe, duplamente extrovertido, importa muito e exporta muito. É um tecido industrial onde as pequenas e as microempresas têm um peso muito grande. É um setor industrial, um dos setores ditos tradicionais, e este tradicional aplica-se sobretudo às questões do processo produtivo. Por essas razões todas, não é um serviço que procure muitos serviços. E às vezes interioriza-os, quer dizer, uma empresa, em vez de comprar serviços de auditoria ou serviços fiscais, tem alguém, um economista, um gestor, que trata disso em casa. E, portanto, isso ajuda a explicar a falta da perna pública, digamos, e uma certa apatia da procura do consumo intermédio das empresas, ajuda a explicar porque é que se fazem edifícios de escritórios e eles estão vazios. Porque é que não há uma procura de imobiliário de escritórios no Porto? Porque é que o setor não tem mais expressão? Porque é que, uma vez lançado a dinâmica da emergência de novos centros, como foi a zona da Boa Vista, isso de repente parece que não só travou às quatro rodas, como até parece que regrediu. Porque a saída de alguns setores, como o setor financeiro, por exemplo, significaram de facto uma grande regressão. Então, este é o cenário que não é muito otimista, como se pode deduzir das minhas palavras. E depois, quando a gente pergunta quais são os setores emergentes dentro dos serviços das empresas, também não nos apercebemos de um setor ou de uma fileira, de um conjunto de atividades ligadas entre si, que seja o motor disso. Normalmente, as boas notícias vêm-nos através de fenómenos que são pontuais. Por exemplo, a gente passa ali no nó da Arrábida e uma daquelas torres está ocupada por uma conhecidíssima empresa de produção de software de serviços de saúde, creio, e hospitalares, que é uma empresa bastante conhecida, costuma aparecer, é uma empresa exportadora, o que é muito importante, uma vez se a economia regional é tão frágil, e se isto é cabeça metropolitana, não se sabe de quê, o melhor é confiar mais na capacidade de venda para outros mercados e não confiar tanto no poder do mercado regional para puxar por essa cabeça. Mas, como ia dizendo, quando nós ouvimos falar desses setores emergentes, seja na... Já foram aqui falados o caso da saúde, o caso da farmácia, o caso dos serviços ligados com a indústria farmacêutica, o caso da biotecnologia, a produção de software, alguns serviços de investigação aplicada ligados com tecnologias de produção. Tudo isto existe, mas tudo isto é muito corpuscular, são coisas muito pequenas. É um bocado como a física das partículas, não é? É muito difícil ver, é uma coisa muito instável, estão sempre a mudar de sítio, são setores, como todos, muito sensíveis a uma certa rarefação e de instabilidade da procura, e isso explica porque é que esse motor terciário não se cristaliza de uma forma mais clara e mais nítida na área metropolitana do Porto e especialmente em algumas das suas sub-áreas. Para além desta emergência destes setores que têm muito pouca expressão, há algumas ausências notórias que também aqui já foram faladas. O setor dos média, por exemplo. Os média têm hoje uma importante posição na sociedade, na economia. Felizmente temos aqui um representante do Porto Canal. Mas sabemos que a produção e a divulgação da opinião em Portugal está centralizadíssima, como quase tudo, em Lisboa. E depois o resto é o pacote das notícias de costume que vêm enlatadas das agências internacionais, só meio cego e o resto do país não existe. E então esta ausência do setor dos serviços ligados aos média não só provoca uma certa amnésia do que é a vida pública e do que é a realidade da região e da cidade, como também não dá que fazer a muitos setores ditos criativos, que vão desde os gráficos à produção de vídeo, desde o cinema, a tudo o que significa produzir para a televisão, produzir para essa fileira de para a publicidade, por exemplo. É preocupante, de facto, esta ausência. Indo para o lado positivo, quais foram os setores ou as atividades de serviços que nos últimos tempos cresceram cá e que têm uma certa dimensão? Desde logo a universidade e todos os setores relacionados com um ensino qualificado, especializado, dito superior. Estou a falar das universidades, dos politécnicos, dos públicos e dos privados e de algumas escolas que gravitam também em torno destes setores mais estruturados do ensino, da formação e da investigação. A outra fileira, a saúde. Quem vai, por exemplo, à zona da Asprela, vê isso fisicamente, não é? Os grandes hospitais, como é o São João, como é o Instituto de Oncologia, a Faculdade de Medicina, desde logo, e depois um setor que está a mexer-se e que está a ser também muito alimentado por investimento privado, por este novo negócio ligado às empresas de seguros e aos seguros de saúde. Portanto, no Porto esse setor é muito interessante, porque vai desde as ordens, não é? que com origem religiosa, que ainda tem um prestígio muito grande na cidade, até ao consultório médico ou à sociedade de médicos, ou ao pequeno hospital que não tem bloco operatório, mas faz pequena cirurgia. Enfim, é um setor extremamente diversificado e que admite níveis de rendibilidade muito interessantes, desde dimensões gigantescas, como é um grande hospital, até quase o trabalho do profissional liberal, que é o médico. Na sociedade em que vivemos, eu ia dizer na sociedade de bem-estar, porque finalmente o bem-estar, todos os dias estamos a ser ameaçados, mas é verdade que demograficamente a população está a envelhecer. É verdade que um aumento de rendimento, se não dos portugueses, pelo menos dos que estão próximos de nós, provoca o aumento da procura cada vez maior de serviços de saúde. É verdade que a própria investigação médica e de saúde e de biologia estimula o próprio desenvolvimento do setor. Isso vai desde a cosmética e as operações plásticas, digamos, até aos setores mais tradicionais da saúde e da medicina. Portanto, duas fileiras muito importantes, o ensino superior, a saúde, muito ligadas entre si, muito fixadoras de mão de obra extremamente qualificada e com uma visibilidade nacional e, em alguns casos, internacional muito interessante. Terceiro setor, a logística. Concentra-se aqui no núcleo duro da área metropolitana o fecho das redes arteriais viárias, autoestradas, IPs, ICs, etc., o Porto de Leixões e o aeroporto. Portanto, está tudo estão as condições relacionadas para que exista aqui uma concentração logística muito forte, porque a razão infraestrutural aqui pesa muito, e essa disponibilidade infraestrutural depois vai agarrar as empresas, desde o transitário ao agente de navegação, à empresa que faz transporte de tiro, por exemplo, todo esse setor, e arrastando consigo também o chamado setor da armazenagem, que era a armazenagem que está ligada com os serviços finais, com a distribuição, a chamada micrologística, que era o armazenamento que se faz à chegada. Portanto, quando é preciso importar, seja energia, seja máquinas, seja madeira, seja o que for, e depois distribuir essa mercadoria pelas empresas da região. Estes três setores são claríssimos. Obviamente, como geógrafo, me interessa muito a territorialização destes setores. Eles não são portocêntricos, em todos os casos, e quando são, jogam distintamente, jogam diferentemente, ora em algumas áreas da cidade velha, ora puxam por súbitas aglomerações e neoaglomerações em situações como, por exemplo, a Asprela, ora alimentam centralidades emergentes, mas muito fortes, por exemplo, na Senhora da Hora, ou, por exemplo, na zona do Arrábida, ou, por exemplo, no eixo Boa Vista-Aeroporto, não é? Este eixo que passa pelo Porto Leixões, e que vai até ao aeroporto e que agarra uma série de autoestradas que vem aí ter e que, por sua vez, agarra uma série de atividades que antes, há muito poucos anos, eram sobretudo logísticas e tinham uma imagem péssima, eram depósitos ao ar livre de granito, de madeira, de contentores e não sei o que mais, mas são cada vez mais sofisticadas. Depois, a existência dessa rede infraestrutural provoca também um certo efeito de dissipação. Por exemplo, quem faz o antigo IC24, a autoestrada que sai do aeroporto e vai em direção a Nascente, é fácil verificar que em quase todos os nós da autoestrada se verifica o surgimento de megaestruturas de uma dimensão já com um certo porte e com muita capacidade de atração de emprego e que estão, de facto, a redesenhar a geografia metropolitana. Quarto setor, o turismo. É um setor no qual há muita crença, porque exatamente o turismo é um valor muito ligado às características do território e da cultura. Esse a gente pode dizer que é nosso, não é? Que é específico. É um setor que normalmente tem uma boa performance na globalização. Porque a globalização, segundo dizem os especialistas, faz o que faz sempre o mercado. Ora sobre-massifica, ora sobre-especializa. E no turismo é igual, não é? Tanto pode existir a sobre-massificação dos destinos tropicais ou dos resorts que são iguais em todo o lado, como ao mesmo tempo a dinâmica do setor provoca procuras extremamente especializadas, não é? De pessoas que só querem ver adegas e vinhos e outros que só querem espreitar pássaros e outros que querem fazer turismo radical e não sei o que mais. Quer dizer, o setor do turismo é assim, é muito esquizoide, tanto hipermassifica como hiperespecializa. Nós temos recursos muito visíveis em matéria de atratividade turística. Temos três coisas aqui muito próximas, classificadas pela Unesco como Património da Humanidade, desde logo o Porto, mas também a região vinheteira, mas também Guimarães, uns quilómetros para cima, Santiago de Compostela. Sabemos que isso é importante como efeito de, como dizem os técnicos, de branding, de criar uma marca, uma notoriedade internacional. Provavelmente falta-nos alguma experiência de saber promover isto, porque o mercado turístico é extremamente competitivo, como podem imaginar. Como é um mercado global, exige quantidades de investimento em termos de promoção verdadeiramente astronómicos. As pessoas às vezes têm dificuldade em perceber quanto é que custa uma campanha, por exemplo, para promover o Douro em Nova Iorque. E depois às vezes essas coisas são mal recebidas em casa, não é? Porque as pessoas acham que a nossa associação de turismo, não sei, vou dizer uma, do Dão Lafões, também devia ser promovida em Nova Iorque. E aqui não bate certo, quer dizer, os profissionais do turismo sabem que ao mesmo tempo têm que se concentrar, quase sobreconcentrar, numa coisa muito clara, numa mensagem muito, muito, muito nítida, mas sabem que ao mesmo tempo, para abrir novos mercados, têm que começar a abrir os tais nichos e a criar um discurso alternativo para o setor do turismo. Eu creio que esta questão aqui no Porto está para resolver. Há uma expectativa muito grande no negócio dos cruzeiros e no novo terminal de cruzeiros, que será capaz, vamos lá ver, de atrair as rotas dos cruzeiros que vêm dos Estados Unidos ou as que vêm do norte da Europa. Está, de facto, num ponto interessante, na passagem para o Mediterrâneo. Agora, nós sabemos que isso é muito... Esse negócio, por esse negócio, também compete Vigo, por exemplo, também competem outras cidades. E no terreno, não me parece que estejamos bem organizados, porque nós temos um passado recente muito demasiado apoiado em capelas, não é? Todos os municípios tinham uma estratégia de turismo, todas as associações de municípios queriam ter uma organização supramunicipal para, enfim, fazer a promoção dos seus valores, das suas tradições, das suas identidades. Isto não está bem resolvido. Alguns já se queixam, noto muito isso, que o Douro está a canibalizar a região, isto é, só se fala no Douro, só se fala nas vinhas, não se fala no resto, e o resto é de uma diversidade muito grande e muito interessante. E depois também é muito difícil gerir isto geograficamente. É muito mais fácil, como admitirão, pôr um turista aqui num hotel no Porto, metê-lo no Ribadouro, vai fazer zapping 3 dias para o Douro, não é? Vê duas adegas, anda num rabelo, tira umas fotografias e vem para trás. Mete-se outra vez no hotel, vai à Casa da Música ver um concerto, vai a Serralves, dá uma volta na Ribeira e vai-se embora. O turista é assim, não é? Tem os tempos muito contados. O mercado turístico do chamado short break às vezes funciona assim em dias curtos, não é? Em 2 dias, para intensamente ver duas coisas. E, portanto, não é fácil montar a estratégia que seja capaz de aguentar este setor, porque ele começou de uma forma bastante interessante. Exatamente quando eu andava na Boa Vista a estudar estas coisas, vi aparecerem, em datas muito próximas, o Sheraton e o Meridian, que eram cabeças de duas cadeias hoteleiras extremamente importantes no mercado turístico. E isso, obviamente, dizia coisas. Na altura, as pessoas não falavam muito do turismo genérico, falavam do turismo de congressos. Porque se pensava que o Porto era isso também, porque exatamente porque a sua economia era extrovertida, exatamente porque tinha alguns lugares interessantes em certas indústrias exportadoras, na moda, no calçado, na cortiça, no... esqueci-me de algum... no mobiliário, no vinho. E, portanto, o turismo de congressos é assim posto assim à cabeça, Tínhamos preços muito simpáticos para a organização de reuniões, de convenções, etc. Estava a nascer o mercado que mais tarde se viria a chamar do low cost, dos aviões, e pensávamos que podíamos ter aqui uma plataforma giratória interessante para que um europeu que se quisesse encontrar com um americano ou um espanhol com não sei o quem, ou que os mercados emergentes em África, tipo Angola, enfim, pudessem usar esta plataforma. Não correu assim tão bem, porque nós também vemos que determinados destinos turísticos standard, como é o litoral algarvio, por exemplo, chamado Sol e Praia, exatamente porque tem muitos voos, porque tem voos baratos para os grandes destinos, como é Londres, etc., também facilmente, e sobretudo em época baixa, se reconvertem, o seu habitual negócio se reconverte para o dito turismo de congresso. Portanto, não é líquido que a cidade, só porque tem, ou a economia regional, só porque tem um determinado perfil, imediatamente um determinado setor vá para a frente. Agora, é um potencial, e portanto já vamos em 4, que é para depois não dizerem que só digo coisas pessimistas. Quinto, a produção cultural, que já foi aqui falada. Nós, de facto, temos no Porto, e os nomes de Serralves e da Casa da Música vêm sempre à frente, temos alguma desproporção, diria eu, positiva, entre o que é a dimensão que é mínima, como cidade, como aglomerado urbano, e o que é a sua projeção internacional. O setor da cultura, sabemos nós, é exatamente um dos chamados emergentes. E, portanto, é interessante vê-lo também do ponto de vista do potencial económico que ele contém. Eu não queria estar aqui a defender uma tese neoliberal sobre as chamadas indústrias culturais, nem sequer gosto muito do nome, embora já escrevesse sobre ele. Mas isso é verdade, quer dizer, a cultura é assim. Pode ser mercantilizada, tudo pode ser mercantilizado, e depois tem aquele outro lado que nós gostamos mais, que é de perceber a cultura como, enfim, o lado que tem que ver com a condição humana e que faz parte das políticas e que tem que ser olhado e desenvolvido de outra maneira. Portanto, tínhamos a fileira do ensino superior e da investigação, a fileira da saúde, da logística, do turismo e a da produção cultural, mais, porque isto depois pode ter um efeito multiplicador, mais os cruzamentos que se podem fazer entre elas. Por exemplo, podemos cruzar turismo com saúde e dá um negócio parecido com aquele que Cuba tem das operações oftalmológicas, não é? Um turista que vai fazer uma pequena cirurgia e depois passa uns dias nas belíssimas praias de Cuba. Isto é um negócio que existe e, portanto, é bom não fechar os olhos, não lhes fechar os olhos. Os privados estão muito atentos a isto. Julgo que o setor público também devia estar. Por exemplo, eu acho que uma cidade muito monofuncional como é Coimbra, não é? Que, tirando o hospital e a universidade, desaba completamente, mas que ao mesmo tempo tem um elevadíssimo potencial também na fileira da saúde, podiam ver aqui umas combinações virtuosas entre estes dois setores. Não sei se logística se cruza com saúde, não faço a mínima ideia, a universidade cruza-se com todos eles, portanto, eu acho que estes 5 temas podem ser uns 5 temas férteis para no futuro desenhar políticas mais otimistas. Agora, a questão que perpassa sobre isto tudo, ou que é uma espécie de pano de fundo disto tudo, é a quem é que vamos vender isto, não é? Porque, do ponto de vista nacional, creio que continuamos com aquele cenário da dupla periferia que eu falava há bocado. O anúncio das grandes obras e dos grandes investimentos do Estado no novo aeroporto de Lisboa, ou no TGV, ou numas comemorações do Centenário da República que se irão fazer em Lisboa outra vez, etc., dizem-nos outra vez que o investimento público está novamente a concentrar-se na área metropolitana de Lisboa. Portanto, não é muito agradável essa notícia. Não temos dados muito interessantes, ou pelo menos eles não são muito claros, quanto ao potencial norte de Portugal-Galiza. É um assunto que existe. É tão óbvio como são os mapas, basta olhar para os mapas, basta ver o desenho das infraestruturas, basta adivinhar o potencial das relações que pode haver entre as duas regiões, mas às vezes a conversa parece-me um bocado, como diz o povo, o roto e o esfarrapado, não é? Os dois com complexos de periferia, uns em relação a Madrid, outros em relação a Lisboa. O que é que nós vamos trocar aqui os dois? Não tem corrido tão bem quanto as intenções e o discurso político. Ele é gerido também de forma muito desigual. A Junta da Galiza é literalmente um governo regional. A Comissão de Coordenação da Região Norte não se sabe o que é que seja. É um guichê, não é? Para tratar de coisas. para tratar de burocracias públicas. E, portanto, o facto de não haver um governo regional e uma liderança e um discurso e uma estratégia e uma certa estabilidade dessa estratégia não facilita muito esta relação. Portanto, ela anda um bocado ao sabor do voluntarismo dos, dos vários atores e das iniciativas. E às vezes anda a reboque de guerras quase que fratricidas, do género o Porto de Leixões contra o Porto de Vigo, o potencial de crescimento do aeroporto de Sá Carneiro contra os três aeroportos pequenos da Galiza que querem os três ser grandes, ou então uma empresa que vem cá e que simplesmente subcontrata, e portanto é pura subcontratação, daí não fica nada, ou coisas mais interessantes, mas de facto é muito difícil avaliá-las, porque é para isso que serve a política. Se não há visibilidade, se não há atores, se não há pessoas que pegam no discurso e, nas, e no entusiasmo, as coisas acabam por se desfazerem, não se percebe muito bem. Agora, quem vai num domingo a Viana do Castelo, ou a Ponte de Lima, ou frequenta os restaurantes do Porto, etc., vê de facto muito, muito galego. E muita gente a falar espanhol, mas não se sabe muito bem o que é que isso é. O IKEA e o Corte Inglês? Também. Não, o Corte Inglês também é lá. Bom, os industriais do mobiliário, que sempre foram muito otimistas, os de Passos de Ferreira, acreditam piamente no mercado galego e agora estão a abrir lojas em Valença e na Corunha. Não sei. A minha questão é, se é assim tão centrífugo, o dito... Eu quando digo Porto é uma entidade abstrata, não é? Não estou a falar da geografia urbana. Até quando assim centrípeto e até quando assim rarefeito? Porque uma das vantagens, ou melhor dizendo, uma das desvantagens das regiões excessivamente policêntricas, como é o caso da nossa, não é? A gente vai, há bocado o Chico também dizia isso, a gente vai de Aveiro a Braga e nunca sai do território urbano, e ele está, é uma constelação de cidades e de aglomerações. Essa constelação, obviamente, que anula aquele efeito quase hegemónico das capitais regionais clássicas. Não é? Eis uma região, quer que não seja uma coisa assim, um pano de fundo, e eis uma metrópole que está aqui, que é esta bola, que drena toda a capacidade de investimento da região, toda a capacidade de consumo, todo o acesso a serviços e a comércio de determinado grau de especialização. Aqui não é verdade. Nós aqui até, com um bocado de sorte, vamos a Braga e encontramos uma determinada oferta e um determinado ambiente urbano, uma determinada especialização, e vamos ali ao lado a Guimarães e encontramos outro. E vamos a Aveiro e encontramos outro ainda mais diferente. E vamos a Viana do Castelo e encontramos uma cidade fantástica para aí fora. E se gostamos de Barcelos, também vamos a Barcelos. E, portanto, esta intensificação da tessitura urbana regional, mais as cidades de nó de autoestrada que estão a aparecer, tudo aquilo que se arruma nos pontos de acesso à rede viária arterial, fazem com que o consumo, do ponto de vista económico, acho que se pode dizer assim, se dissipe. Há um efeito de dissipação territorial. A mim não me faz confusão nenhuma, eu sou de Melgaço, portanto sou ultra periférico, quase galego, não gosto de capitalidades hegemónicas, mas aprecio as capitalidades pelo seu cosmopolitismo, quando sabem ser capitais. Agora, quando são capitais assim cinzentas e com problemas de excesso de identidade, que em vez de serem cidades criativas são de morcões e tal, não dá vontade de ter autoestima pelas capitalidades. Não estou a dizer que o Porto seja isso. Tudo ao contrário. Gosto imenso do Porto, se é meu gás. É uma cidade fantástica, exatamente por causa daquilo que eu dizia há bocado acerca da sua dimensão, do tal efeito de escala, das especializações que tem, e para isso tem coisas de facto que não existem normalmente nesse escalão. Mas ao mesmo tempo não tem, felizmente, diria eu no fim disto, não tem esse efeito assim tão hegemónico. Olhando para o passado, portanto continua centrífugo, continua rarefeito. Olhando para o passado, o Porto passou por três fases de internacionalização completamente diferentes. A primeira, isto é, segundo o que os historiadores dizem, não é? A primeira era a Liga Hanseática e a Rota da Flandres. Era, de facto, uma cidade muito avançada para o tempo. Convém lembrar que foi na Rota da Flandres que se inventou o sistema financeiro, o cheque, o seguro de navios, etc. Portanto, muito avançada. Estávamos na escuridão da Idade Média e este burgo, pelos vistos, era mercantil, fazia parte da economia mundo do seu tempo, porque isto da economia mundo não é novo, não é? já houve mais mundos e mais economias, se calhar com outras geografias e outras dimensões. Mas nesse tempo o Porto fazia parte da economia mundo, que era a Rota da Flandres. A seguir, a Inglaterra não correu assim muito bem, não é? A forma como os especialistas avaliam o Tratado de Methuen oscila. Uns acham que foi muito importante, porque deu uma sacudidela económica muito grande, abriu os mercados, sobretudo o mercado inglês, ao vinho do Porto. Outros dizem que não, que foi como decretar que isto ia ser uma colónia de Inglaterra. De facto, nós até temos uma feitoria, não é? Feitorias são coisas que existem normalmente nas colónias. E quem estuda o negócio do vinho do Porto vê-o sempre concentrado e vê-o sempre dirigido a partir do exterior, não é? Há um tremelique na bolsa londrina do vinho e sente-se imediatamente no Douro. E hoje em dia, que o vinho do Porto compete com vinhos a nível internacional, ainda mais sensível é essa influência, essa importância dos mercados internacionais. Também já fomos internacionais com os Brasis, não é? No século XVIII, quando isto se encheu de talha dourada, e havia estas triangulações, e os barcos que levavam os pipos para a Inglaterra, às vezes eram os mesmos que traziam o bacalhau seco dos países no norte, e eram os mesmos que iam levar vinho também e trazer madeira do Brasil, por exemplo. E o Porto vivia nesta triangulação. Agora, não sabemos. Estamos nesta apagada e viu tristeza, não é? Não sabemos em que geografia da internacionalização ou da globalização é que estamos. Porque, ao mesmo tempo, temos dados para pensar que estamos em todas, mas depois, se nos quisermos concentrar numa em especial, de repente, os dedinhos de uma mão chegam. Porque é verdade, nós temos gente, empresas aqui que estão em Angola, que estão no Brasil, que estão nos países do leste, que estão na China, até na Índia, portanto, nos ditos mercados de elevado potencial. Mas, mais uma vez, parece que está tudo muito dissipado. Outros dizem que, por sua vez, que aí pode estar um potencial muito, muito interessante, porque o erro numa economia tão instável como é a de hoje é, como diz o povo outra vez, ter os ovos todos na mesma galinha. O problema é que nós não temos ovos. Portanto, a metáfora do ovo e da galinha aqui põe-se com mais preocupação, porque nos faltam ovos. Se a gente tivesse ovos, arranjava umas galinhas para os pôr. E, portanto, eu termino já. A minha análise é esta, muito simplesmente. O que me agrada, agora voltando ao tema do Inner City, o que me agrada na cultura urbana e no estudo deste tema é exatamente fazer estes cruzamentos entre o que é que muda na sociedade e depois como é que o território muda, porque a sociedade muda. Portanto, a sociedade territorializa-se constantemente, e à falta de melhor, a palavra urbanização para mim significa isso, a forma como a sociedade se territorializa. Como estamos a viver tempos de grande mudança e de aceleração dessa mudança, parece que finalmente é tudo fluido, não é? Não percebemos muito bem para onde é que isto vai. Mas também é verdade que às vezes nos alimentamos demasiado de certas marcas do passado. E falamos tanto nelas, é por isso que eu digo que o Porto tem excesso de identidade, e falamos tanto nelas que, em determinada altura, até julgamos e acreditamos que elas que ainda funcionam, não é? E que nos dão essa autoestima e essa sensação de não nos termos diluído completamente, ou de não estarmos assim tão dissipados. Mas eu acho que sim. Peço desculpa porque tenho que me ir embora, isto é indecente. Mas os elementos da mesa são especialistas neste assunto e, portanto, vão responder a estas coisas. Muito obrigado.